Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Thank you. Thank you. Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. Thank you.

Vocês estão ouvindo Chopin e Rachmaninoff com obras para piano e violoncelo. No violoncelo, Natalie Klein e ao piano, Charles Owen. Thank you.